Cabe agora, cabe a gente comprometer-se a arregaçar as mangas, pôr as mãos no arado, não olhar para trás, vestir a camisa. Todo sempre.